Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Bom, muito boa tarde. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa. O único programa de rádio onde apenas debatemos assuntos relacionados com a cidade. Gostamos de saber para onde vai parte do dinheiro dos nossos impostos, por isso tenho comigo sempre 4 deputados municipais. Estão aqui Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal, Sofia Lisboa, do PCP, Ricardo Marcos, do PS e Jorge Nuno de Sá, do PSD. Parece-me que o Ricardo vai ter que partilhar o microfone com um deles, porque esse microfone parece-me que está... Nada caput. Melhor do que estes debates temos hoje em pé da Angélica. Pronto, pode ser aí o da Angélica. Para roubar o micro. Nada. Exatamente. Não, não, está nesse barulho aqui. Estás enganado. Bom, vamos. Queremos falar hoje da Operação Emergente. Tem um total de 37 arguídos e fez 5 detidos. Entretanto, foram libertados com termo de identidade e residência. Operação centrada num legado esquema de favorecimento associado ao poder autárquico do PS, sobretudo. Também vamos falar dos contratos de delegação de competências. Vamos voltar a falar dos contratos de delegação de competências. Antes, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Hoje, começo pela Sofia Lisboa. Então, cumprimentar todos e cumprimentar também quem nos ouve. Eu vou falar de um dia que se aproxima, tão importante, que é o dia da grande greve geral de quarta-feira, que eu já estou a antecipar como grande greve, dia 3 de junho. Nós temos um país com 5 milhões e 300 mil trabalhadores, 1 milhão e 250 mil com vínculos precários, 2 milhões já que trabalham por turnos, noturno, fim de semana, feriados. Não apenas aqueles dos setores essenciais, portanto muitos outros. Muita luta se faz para deixar de haver trabalho noturno e por turnos em setores que não são essenciais, e portanto nós não precisamos de mais de facilitar despedimentos, não precisamos de outsourcings para precarizar ainda mais os trabalhadores, não precisamos de desregulação de horários, não precisamos de dificuldade de exercer direitos de parentalidade. Já é tão difícil hoje decidir, quando temos dificuldades e instabilidade, decidir essa coisa tão importante para o nosso país, que é ter filhos quando queremos. E, portanto, esta greve geral convocada para dia 3 pela CGTP é uma greve absolutamente decisiva para travar aquilo que é uma reforma que não foi apresentada aos eleitores, não foi a votos. A própria ministra disse tudo quando disse que esta reforma pretendia corrigir um desequilíbrio que existia a favor dos trabalhadores. E, portanto, está tudo dito de quem é que o governo está a representar, que interesse é que está a representar quando avança esta reforma que ninguém pediu. E, portanto, os trabalhadores têm que se fazer valer e travar este ataque e mostrar que, sem trabalhadores a trabalhar, não há o país a funcionar e, portanto, fazer valer essa força no dia 3. Aqui é o meu apelo, que faça aqui uma grande greve no dia 3. Jorge Nuno Sá. Bem, e a greve é em que dia que é da semana? Quarta-feira? Depois que é feriado quinta. Depois quinta. Não, é isso já está mais do que desmentido, todos os polígrafos. Não é feriado, portanto, só houve duas. Esperem lá que eu só houve duas greves que foram antes de feriados. Isso é conversa fiada. Eu estava a dizer que é conversa fiada. Feriado. É a quantidade de Mas trabalhadores. É mentira. Não é feriado quinta-feira? É feriado. Ah, pronto. E a quantidade de trabalhadores que trabalham a feriado. Vamos à precisão do depois vem o fim de semana. Pois, é a ideia. Normalmente temos 5 dias na semana, há fim de semana antes e depois. Dia em que os sindicatos fizerem greve à quarta-feira, então, são os maiores. E fazem. Quando é feriado quinta. Vais ver os polígrafos e vais ver que só houve duas greves que foram antes do feriado. Eu acho que a lei da greve devia logo ser decidida no calendário. A greve tem que ser para ser o mais difícil possível para os trabalhadores. Deve ser ao domingo. É para fazer valer o grande sacrifício ainda mais do que perder um dia de salário. Vamos ouvir um minuto, Jorge. O meu minuto é rápido. Não vamos falar agora da greve. É internacional, mas tem-nos afetado a todos. Bom dia, o gás óleo e a gasolina desceram 10 cêntimos. E o presidente Trump disse mas uma coisa acertada. Mas o governo decidiu que já era para pensar mais para as famílias. Reduziu. É verdade. Uma fartura de agora 12 meses. Oh, Ricardo, tem que ser progressivo. É isso. Tem que ser progressivo. Bem, agora ver o Ricardo ali de braço dado com a Iniciativa Liberal dizer que cabe-se com o imposto, eu até fiquei aqui um bocadinho. Agora que vai vir a nova frente. E hoje o presidente Trump disse uma coisa. coisa acertada, que é raro e portanto, convém saudar. Bom, disciplina, se não ouvimos. Desde que começou esta confusão no Irão, o Presidente Trump tem dito uma série de disparates que nos têm custado a todos e ao bolso de todos, nomeadamente nos preços do gás ali da gasolina. Ele hoje disse que se tem falado demasiado e eu achei notável, quer dizer, finalmente ele chegou à conclusão que fala demasiado e que diz disparates e que tem dito disparates que influenciam os mercados internacionais e que tem custado ao bolso de todos os cidadãos de todo o mundo. Nós temos, em larga medida, o preço do gás ou da gasolina tem subido, não porque a produção esteja mais cara, mas por isso, exemplo, pela incerteza que gera o mundo. Porque a incerteza gera risco, gera um aumento de preços. E é isso que tem acontecido, em larga medida. O gás óleo que nós hoje estamos a consumir em Portugal e gasolina não tem vindo, não chegou há 15 dias. Chegou há largos meses e, portanto, nem sequer devia ter influência ainda do conflito. Tem tido porquê? Não há no horizonte, e às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em perceber isto, nós próprios temos, mas tentar aqui fazer uma reflexão um bocadinho sobre isto. Não há previsibilidade de quando é que, que isto acaba, quando é que temos serenidade, quando é que temos regras outra vez impostas. E hoje o Presidente Trump disse uma coisa finalmente acertada, que é: tem-se falado demasiado sobre as negociações. Sobre as... É verdade, mas a principal pessoa que tem falado demasiado é ele. À sexta-feira diz que estamos perto do acordo, à segunda-feira diz que já não há acordo. Que as pessoas... Hoje, pelos vistos, diz: tem-se falado demasiado, vamos refletir e vamos tentar resolver a situação. Era importante, se calhar são as sondagens das middle terms, como se dizem nos Estados Unidos, com as eleições que ocorrerão mais para o final do ano, em que se parece que é novembro, o republicano pode esvair-se um bocadinho, e se calhar isso pode ser bom para o mundo, porque nós precisamos essencialmente, é um dos problemas, aliás, um dos princípios do direito é a previsibilidade para a vida das pessoas estar acautelada. Nós precisamos rapidamente de previsibilidade para vivermos sossegados. Ricardo, vamos ao seu minuto. Dois temas, o primeiro muito rápido, iniciaram as marchas populares no nosso pavilhão Atlântico, Altice, Arena, ou meu Arena, ele já mudou de nome. Agora é meu Arena, agora é meu Arena, não é? E de facto é uma festa da cidade, é uma festa que une os cidadãos, é uma festa em que vemos os nervos, todas as pessoas que ensaiam. Porque as marchas primeiro vão ao meu Arena e depois é que vão à Avenida no dia 12, não é? E já começaram a ir ao meu Arena para serem avaliadas. Os presentes que vão tendo e outras, de estar naquele backstage e de ver toda aquela gente que trabalha tantos meses para depois sair 20 minutos num dia e 7 minutos no outro dia. Portanto, é o que estamos a falar, aqueles 3, 4 meses, às vezes 5 meses de trabalho intenso. São 27 minutos. São 27 minutos do total que depois se apresentam à cidade e aos seus amigos com grande orgulho, e acho que isso é um momento. É um momento a realçar. O segundo momento prende-se, não com notícias tão felizes, mas pelos dados que temos relacionados com Lisboa ser a cidade mais cara da Europa. Acabaste de sair hoje, a cidade em que o preço das casas mais aumentou no último ano, que eu acho que é uma notícia que nos deve preocupar a todos, estão hoje a passar em nota de rodapé em todos os noticiários. E o segundo, que para mim também é algo que me preocupa, é quando vemos que com as medidas do governo nos últimos meses abandonaram 40 mil imigrantes no nosso país e ouvimos o desespero de produtores agrícolas, de industriais, da construção civil, ainda hoje tive a oportunidade de estar com os construtores civis que dizem que acabou, não conseguem fazer as obras, não conseguem concluir as obras, deixaram de ter mão de obra para concluir as obras, e de andarmos todos a fugir ao debate sério sobre aquilo que precisamos e aquilo que Portugal precisa, que os imigrantes precisam, mas que nós também precisamos, e de sermos sérios neste debate e não sermos meramente reativos àquilo que são os discursos de ódio e os discursos oportunistas sobre este tema. Angélica, vamos ao seu minuto também. Bem, antes de mais, cumprimentar os meus colegas e quem nos ouve. O meu minuto inicial vai ser dedicado às crianças. Hoje é o dia da criança. Portugal, infelizmente, é o quarto país da União Europeia com menos crianças menores de 12 anos. Portanto, somos uma sociedade, de facto, envelhecida. É normal, nos países desenvolvidos, que as mulheres queiram primeiro construir uma carreira e, portanto, é muito normal que haja este adiamento da escolha da maternidade. Por outro lado, é assustador que cada vez menos casais queiram ter filhos, essa naturalmente que cabe às pessoas, mas todos nós temos a obrigação enquanto sociedade e principalmente na política de construir políticas públicas que ajudem as pessoas a escolherem o sim à maternidade e à paternidade mais cedo do que mais tarde ou do que nunca, porque senão depois vivemos isto, vivemos uma sociedade envelhecida, vivemos uma sociedade que precisa de ter o sistema da segurança social reformado, porque senão os jovens com 20 anos, já para nem falar dos jovens de 20 anos, os 30, os 40 e os 50 anos, não vão ter as reformas que os nossos séniores atualmente têm. E isto é um debate muito duro, muito complicado, que obriga a que haja de facto reformas sérias, porque o sistema atual, como está desenhado, não, é não vai funcionar mais se continuarmos com este envelhecimento progressivo, mas queria dar aqui uma, deixar aqui uma mensagem de esperança aos nossos pequenotes e aos pais que nos estiverem a ouvir, façam lá as vontades hoje aos miúdos e, portanto, deem-lhes pizzas e hambúrgueres e coisas batata assim, frita. E coisas boas, e deixem lá, e deixem lá a sopa hoje, que é para festejar o dia da pequenada. Vamos então ao nosso primeiro tema, a Operação Emergente tem um total de 37 arguídos, fez 5 detidos, entretanto já libertados com termo de identidade e residência. Foi uma investigação, teve como epicentro a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior em Lisboa, anteriormente presidida pelo socialista Miguel Coelho, que apresentou aliás a sua demissão na Assembleia Municipal de Lisboa. Ele é um dos visados e centra-se em contratos que rondam já os 2 milhões de euros, isto para toda a investigação. Duarte Morales e a mulher estão entre os 5 detidos, as buscas chegaram à sede do PS e as juntas de freguesia de Oeiras, Mafra e Coimbra. Também a Unidade Nacional de Combate à Corrupção e da Polícia Judiciária realizou buscas em várias freguesias de Lisboa. No âmbito desta investigação, centrada então num alegado esquema de favorecimento associado ao poder autárquico do PS, em causa estão procedimentos de ajuste direto ou de consulta prévia em clara violação das normas legais aplicáveis e com prejuízo para o erário público. Há suspeitas dos indivíduos de um valor global de cerca de 2 milhões de euros. Falta dizer que nesta operação participaram 400 inspectores nas 60 buscas domiciliárias e 32 não domiciliárias. Há muito mais que se pode dizer, mas são vocês que o vão dizer. Ricardo Marques, vou começar por si. Muito boa tarde a todos. Boa tarde aqui aos meus colegas aqui do painel. Fazendo aqui também já uma afirmação. Ao longo destes anos todos, quem me acompanha nos fóruns em que tenho voz, na Assembleia Municipal de Lisboa, até à data nunca fiz nenhum tipo de posicionamento, nem de crítica a colegas autarcas em processos semelhantes. Portanto, e não só autarcas, políticos e não políticos em funções. Penso que a justiça tem que ter o seu tempo. Continuo a acreditar que vivemos num Estado de Direito, embora às vezes comece a parecer que é um Estado de Direito com algumas opções que não se coadunam com aquilo que é um Estado de Direito e com simples processos judiciais, porque há timings que são estranhos, há coincidências que se repetem, há um conjunto de... há pelo menos algum fumo à volta de alguns assuntos que não devia existir. Mas há sempre, não é? Pode-se sempre dizer isso em relação à justiça, não é? Todos os partidos concreto, podem dizer isso quando não, lhes calha. Aliás, não é? Por isso quando é que eu, ninguém me ouviu uma palavra sobre o Tutti Frutti, que é maioritariamente com pessoas ligadas ao Partido Social Democrata, ninguém me ouviu uma palavra sobre os influencers da vida, sobre... Portanto, porque acredito mesmo que a presunção de inocência é um dos baluartes da nossa Constituição e da democracia que conseguimos constituir ao longo destes 50 anos, e acredito que as pessoas têm direito à sua defesa no local certo. É verdade, vivemos numa sociedade altamente mediatizada, em que uma hora antes de começar uma investigação já está a correr da manhã à porta, ou como até já tive em Benfica, há uns anos, quando de um momento para o outro bate um senhor à porta para ser recebido e está a dar nas notícias que está na junta de Benfica para ir pedir um documento. Quer dizer, portanto, eu já vi disto também. Portanto, é por isto que eu vos digo que às vezes é difícil encararmos com esta naturalidade tudo isto. Pronto. Posto isto, eu tenho muito pouca informação sobre o processo, tenho que ser muito honesto e sobre o que se passa ou não se passa. Enfim, temos todos a informação que saiu na imprensa. Temos a informação que saiu na imprensa. Os valores envolvidos e aquilo que me foi transmitido dos contratos encontram-se todos incluídos ou englobados naquilo que são os limites legais de contratação e nas formas legais de contratação. E, portanto, aquilo que falamos é de um caráter de preferência, respeitando aquilo que são as normas de contratação pública. E aqui que entramos neste campo de difícil análise se a montanha não vai parir um rato, porque a verdade, se não é mais uma montanha a parir um rato, que é uma coisa que tem acontecido frequentemente nas últimas investigações do Ministério Público, porque entre o inuendo que se cria, a suspeição que podemos ter e a prova que conseguimos fazer, há uma diferença substancial no direito, e eu não sou advogado. E a verdade é que aquilo que me foi dado para transmitir de todos os contratos, mais aqui com coincidência em Lisboa, que foram pedidos dados, estão todos dentro daquilo que são os limites legais de contratação e das normas de contratação. Ou com consultas prévias, ou com ajustes diretos dentro dos montantes. E, portanto, se vamos começar a analisar se as pessoas que podem concorrer têm que... Eu vi, por exemplo, na imprensa, alguns, que um dos concursos era um dos concursos públicos numa das juntas de freguesia era com uma empresa, com duas empresas que pertenciam a marido e mulher. Isto não me parece bem, muito... Isso for incorreto. Não é? É incorreto, for esse não o caso, é incorreto. Portanto, participaram ambos num concurso, o marido como empresa, a mulher contra. Aliás, uma das coisas que deve-se fazer é aferir os sócios gerentes das empresas concorrentes. Penso que é o Duarte Moral e a mulher, certo? Talvez sim, portanto, creio que sim. Sendo isso, é uma prática incorreta, objetivamente. E aquilo que estamos aqui a falar era quase como se houvesse uma cartelização destes procedimentos contratuais. Eu não tenho a informação para saber. Para terminar, Ricardo, sim. Para terminar, eu penso que, acima de tudo, nós prestamos todos um mau serviço quando, em cima de acontecimentos destes aqui, antes de daquela manhã, outra vez, há dois ou três dias, de um momento para o outro, ainda nem sabia o que é que estava a acontecer dentro das casas das pessoas e de pessoas, já estava feito o juízo final, não é? São todos culpados, todos os políticos são ladrões, todos os presidentes são ladrões. Isso acontece sempre em todos os processos. Mas isto tem um efeito de degradação brutal da confiança dos cidadãos nas entidades e nas instituições e nas pessoas. Isto é um efeito perverso. Aliás, ontem víamos a Sandra Felgueiras, quase, no que escreveu, fazer quase uma meia-culpa daquilo que, muitas vezes, a mediatização excessiva e esta visão quase de vender jornais e noticiários... Que ela faz há 20 anos. Que ela faz há não sei quanto tempo, era o que faz há 20 anos. Foi quase, chega de ali, há uma assunção quase de meia-culpa. É Madalena, não é, na Bíblia? É Madalena que se arrependeu no fim da vida, é isso. E aquilo que sentimos é um pouco isto. Eu vou dar aqui dois ou três exemplos. Tem sentido... Num país com a nossa dimensão, mesmo que seja este valor que falamos, 2 milhões de euros, que é um valor apreciável, mas não é um valor de uma fraude internacional, ou 400 agentes numa manhã com um tema destes, para investigar uma coisa que é investigada com documentos administrativos. Pois não sei, se calhar queriam ir todos ao mesmo tempo. Quer dizer, vamos ser honestos, uma investigação deste calibre faz-se... É 5 mil euros por agente, não é? Administrativos. Faz-se vindo dos BaseGov, se não está publicado no BaseGov. Já se esqueceram dos aviões para a Madeira. Exatamente. Eu acho que chega a pensar que nós caímos num ridículo em que nós próprios, a justiça descredibiliza-se a si própria com este tipo de ações. É evidente. Para terminar, Ricardo. Para terminar, pronto. E, portanto, estou preocupado. Como é óbvio, como isto não deixaria de ter, e não é porque este caso toca mais. Isto é mau para a democracia, mas também é mau para a democracia ter autarcas que se comportam. 80 pessoas constituídas arguídas no Tutti Frutti, um caso que durará não sei quantos anos, que parece que para novembro. Sentem-te, pessoas individuais e coletivas. E que a partir de novembro, ao final deste tempo todo, vai começar, finalmente, não, está, a ser julgado. Está em instrução neste momento. Está em instrução agora, mas julgado vai ser a partir de novembro. Julgado, se for, sem instrução, indicar para julgar. E, portanto, e nós passamos todos com este peso em cima de nós. Quantos bons políticos e bons cidadãos que queriam estar comprometidos com a vida pública se afastaram devido a suspensões, depois não deram nada. E se afastam também. Quantos nem sequer pensam nisto, exatamente por isto? Para um circo deste às 8 da manhã entrar-lhe pela porta adentro para lhe perguntar a um presidente da Assembleia de Freguesia os contratos que você assinou e para o presidente explicar, um presidente da Assembleia de Freguesia não assina contratos. É que isto aconteceu há 3 dias. Isto é absurdo. Muito bem. Isto é absurdo. Angélica. Antes de mais, naturalmente que as pessoas, enquanto são arguídas, não há nenhuma acusação ainda formada, pelo Ministério Público. Nem têm culpa formada, não é? Presunção de inocência, e mesmo quando são acusadas, depois têm direito à defesa e, portanto, isso... Até ao julgamento, as pessoas isso são... Isso é importante dizer-se. Agora... Eu não sei se as centenas de agentes que estiveram envolvidos é adequado ou não. Eu não estou por dentro do processo, eu não faço ideia. Pois. A Polícia Judiciária é que sabe. Que é um terramoto para o PS, é, porque aquilo que está em cima da mesa trata-se de esquemas de financiamento ilícitos ao partido, sim, muito semelhante, inclusive, àquilo que o Partido Socialista Espanhol também tinha. E, inclusive, o Partido Socialista Espanhol também está aqui embrulhado neste esquema em Portugal. Portanto, se são muitos agentes ou se não são poucos agentes, eu não sei. O que é preciso é apurar tudo até ao tutano, porque, a ser verdade, isto é realmente muito grave. E, portanto, eu queria destacar até as palavras muito sábias que o secretário-geral do PS disse, a alertar às pessoas que sempre que fazem ou sempre que têm algum comportamento desviante, ilícito ou o que quer que seja, estão a manchar o nome de toda uma instituição com milhares e milhares de militantes que não têm culpa nenhuma, não é? Mas é da vida, faz parte, não é? Assim como isto também é assim noutros partidos, o PS também não é diferente. Espanta-me, eu confesso que aqui espanta-me que... estando Santa Maria Maior no epicentro deste terremoto, que o antigo autarca Miguel Coelho não tenha enfim, ficado detido, ou seja, ele foi constituído arguído, mas não ficou detido à semelhança de outras cinco pessoas que depois foram libertadas. Quer dizer, detido, não, porque elas não ficaram detidas, elas não ficaram, mas ficaram detidas, foram com termo de residência. Exatamente. Isso também tem todos. E no caso dele, eu acho tem que não. Ter. Sim, mas não foi detido. Todos os arguídos, no mínimo, têm que ter termo de identidade. Mas pronto, ele não foi detido, portanto, essa parte. Mas isso é outra conversa. Confesso que achei um bocadinho estranho. Eu não percebi porque é que os outros foram. Agora, há uma parte que matou tudo e não tem nada a ver com a justiça. Foram as palavras da vereadora Alexandra Coelho, que é a cabeça Leitão, de lista Leitão, do PS. Alexandra Leitão, é outro animal. Alexandra Leitão, que matou completamente tudo e mais um par de botas que estava à volta dela, inclusive aos outros colegas vereadores. O que é que ela disse? Ela disse, já não sei se foi hoje, foi ontem, disse que elogiava o posicionamento de Miguel Coelho, que é deputado na Assembleia Municipal e que renunciou ao cargo para... Enfim, suspendeu. Antigo presidente da Junta de Santa Maria Maior. É verdade, portanto, ele suspendeu, não renunciou, ele suspendeu, mas até apurar a verdade, vai afastar-se, que é naturalmente para... Ou seja, passa este mandato. Mas tentar manchar ao mínimo, não é? Claro. O Partido Socialista. Não, mas, sim, mas portanto, isso, desculpa, Alexandra Leitão o que fez foi elogiar o posicionamento de Miguel Coelho e criticou os outros. Criticou. Disse que se fosse ela, faria. Caramba. Se respeita e com. Ricardo, agora estamos a ouvir a Angélica. Não enrola, depois não serve nada. Alexandra Leitão, que foi cabeça de lista por Lisboa. Que tem os seus coleguinhas vereadores ao lado dela, disse assim: meus amigos, se fosse eu faria exatamente o mesmo que Miguel Coelho. Isto é uma cacetada, desculpem, não é só, isto é uma cacetada brutal. Que a Alexandra Coelho. Leitão com Coelho. Foi o almoço, se calhar. Foi o almoço. Eu não como coelho, gosto imenso dos peixinhos, não como coelho. Foi uma cacetada que ela deu aos outros que estão envolvidos. E, portanto, para mim, o terremoto político foi exatamente as palavras da senhora em relação aos outros. Foi brutal. É o mesmo que dizer, meus amigos, ponham-se a milhas, façam o mesmo que o Miguel Coelho, porque isto fica-vos mal. E isto é brutal. Agora, aos seus, não é? Aos do seu partido. Aquilo que eu espero é que a justiça, e não é por ser o PS... Que são dois vereadores, não é? Ou seja... O seu número 2 e o seu número 3. Exatamente. Portanto, isto não é uma coisinha passageira, por amor de Deus. Agora, o que eu espero, e não é por ser o PS, é com qualquer pessoa, a justiça tem que ser célere. Os italianos têm uma palavra. O que é terrível é haver estes processos que iniciam e depois demoram uma eternidade. Depois já ninguém se lembra. E depois já ninguém sabe. As pessoas ficam naturalmente com os nomes manchados, porque fica a suspeita em cima dessas pessoas. Podem até ser culpadas ou não, mas isso não são culpadas. Isso já não interessa nada, certo? Isso não são culpadas. Certo, quer dizer, já não interessa nada. Isto é que é terrível. E, portanto, a justiça, de facto, tem que acelerar e tem que ser célere, independentemente de ser PS ou outro partido qualquer, tem que qualquer ser porta, eficaz. Que é para mostrar às pessoas que têm que ter confiança, tanto nos políticos como porquê? Na justiça. Porquê? Porque os maus políticos são afastados pela justiça e são afastados rapidamente. Se é tudo lento, as pessoas naturalmente depois não se revêem em absolutamente nada. Tem que dizer segundos de defesa de honra. Defesa de honra de quê? Muito do rápido. Partido Socialista. Faz favor, não falarem todos ao mesmo tempo. É assim, Ricardo. Foi dito, foi o seguinte. 10 segundos mesmo. Porque agora é o Socialista. Então, o que disse foi: não há nenhuma questão ética, nem nenhuma questão jurídica para que suspendam as suas funções. Mas se fosse eu, suspendi. Pronto, claro. foi o que disse. É política. Os italianos, é o que disse a Angélica. Os italianos têm uma palavra para isso, chama-se vendetta. A Angélica disse isso, que do ponto de vista político é uma tareia. É uma tareia dada aos seus. É a vendetta. Sofia Lisboa, vamos ouvir a Sofia. Bom, e não falem ao mesmo tempo, por favor, porque não se percebe nada lá não fora. Não se percebe. Quando se está a ouvir, não se percebe absolutamente nada quando está mais do que um a falar. Sobre este caso, eu acho que nós já tivemos a oportunidade de falar de outras situações e de as referir, que não são tão distantes assim desta prática e sobretudo desta questão de haver uma percepção daquilo que são os interesses das pessoas que estão na vida política e de tudo isso ficar, de certa forma, comprometido quando há estes casos. Manchado, não é? De certa forma, exatamente. Fica sempre, portanto, uma mancha. Já falámos disto por outras ocasiões. Sim, eu acho que aquilo que importa sempre dizer é, evidentemente, tem que se apurar o que há para apurar e a justiça tem que fazer o seu trabalho. trabalho. E aquilo que aqui eu posso acrescentar é sempre esta perspectiva, que é... É importante que chegue o momento, e acho que isto também os cidadãos devem ser mais interventivos naquilo da forma como fazem o escrutínio das pessoas que os representam, em quem votam, que se apresentam em eleições, por aí fora. Tem que chegar um momento em que a sociedade estabelece como norma que o poder político e o poder económico não se misturam, e que o poder político... tem mais força do que o poder económico, e que o poder económico tem que estar sujeito ao poder político. E isto é fundamental, seja nestes pequenos casos, e eu digo pequenos porque, quer dizer, quase parece uma coisa de relativamente menor, se tivermos em conta grandes negociatas, grandes processos de privatizações, de interesses económicos que são favorecidos por quem tem a possibilidade de politicamente decidir por privatizações. Privatização é crime. Que está como? Privatizar não é crime. Não é crime, mas quando nós estamos, quando nós estamos no poder. Não, mas isto é bom que se perceba. Se eu estou a exercer uma função pública para fazer serviço público e vou favorecer determinados interesses privados de grandes negócios, nomeadamente com os setores estratégicos, isto aqui é importante depois perceber quando, passado uns meses, temos estes mesmos dirigentes a sair da causa pública para ir para as grandes empresas trabalhar. Uma coisa é estar-se a referir a isto como coisa que parece pouco claro. Outra coisa é estarmos a falar. Mas não, mas é que eu acho que isto, é a questão da natureza do problema. Portanto, é claro, não é crime, mas como aqui podemos dizer que não é crime, porque tem o ajuste direto, porque tem não sei o quê. Ou seja, há uma série de coisas que se podem provar aqui do ponto de vista. Haverá suspeita de crime, não é? Claro, mas aqui a questão é, do ponto de vista da natureza destes processos, que é os interesses privados, seja privados individuais, digamos assim, de uma escala menor, seja os interesses privados de grandes interesses, enfim, grandes empresas, devem estar longe da possibilidade de influenciar as pessoas que estão a fazer serviço público. E por isso é que eu até gostava de abordar aqui uma coisa que também já não é a primeira vez que referimos aqui, que é as pessoas depois, e o Ricardo disse isto há pouco, as pessoas depois não, enfim, estar a pensar que um dia lhe vão entrar pelo gabinete, e isto afasta também as pessoas honestas e etc. da política. Eu acho pelo contrário, eu acho que nós temos cada vez mais a necessidade de apresentar às pessoas uma coisa que é uma questão de princípio, que é a pessoa vai para a política para um serviço. A política às vezes é isto, é estar na coisa mais básica, de estar no bairro, de intervir junto das pessoas, de, enfim, de fazer serviço público, e portanto não ir para a política na perspectiva de carreira, na perspectiva de favorecimento pessoal, de tirar daí, de servir da política. E portanto isso é o que está errado, e é bom que de facto as pessoas percebam que quando estão a pensar, a fazer, comprometer-se com o serviço público, isso tem implicações de muito rigor e muito escrutínio e honra naquilo que estão a fazer, porque é para isso que estão a meter-se neste, com este compromisso, digamos assim, com esta responsabilidade. E portanto, não haver espaço para portas giratórias, não haver espaço para ser natural uma pessoa sair de um governo para ir para uma grande empresa, para empresas abutres de como foi o caso do Drão Barroso ir para a Goldman Sachs, etc. Portanto, tudo isto é inaceitável. Mas tem que se legislar aí, tem que se legislar sobre isso, não é? Não, mas é a questão de legislar. Está a pedir, mas é que tem que se questão... legislar durante X tempo, não pode ir para uma empresa. Já está legislado, aliás. Sim. Pois, não pode ir para as áreas que se tutelaram durante. Claro, claro, sim, claro que sim. E sabemos o problema que isso continua a causar, não é? E portanto. Qual é? Não, é o problema disto continuar a acontecer, de continuar a haver este tipo de favorecimentos. Mas e, portanto, para o PCP, aquilo que é empresas privadas são uma espécie de. Não, porque. E aliás, há sítios no mundo em que isto funciona de outra forma, que é, os interesses privados podem desenvolver-se, mas jogam no terreno da possibilidade que têm de desenvolver a sua atividade e não têm qualquer tipo de relação com aquilo que é o poder político. O poder político impõe e impõe para favorecer aquilo que é o serviço comum, não é? E portanto, nós, e já falámos disto a semana passada, terminar, não é? Há uma série sim, de coisas de políticas de benefícios fiscais, portanto, política fiscal e não só, tudo o que é em torno da construção do aeroporto, enfim, por exemplo, estou a pensar num exemplo tão evidente de como nós estamos a abdicar daquilo que é o interesse público para favorecer interesses privados e, neste caso, internacionais, grandes multinacionais. E no caso da construção do aeroporto é evidente, depois há também o pequeno esquema nacional. Mas onde é que se ia buscar terrenos, o dinheiro para todas essas coisas? Era tudo do Estado, do Orçamento do Estado? por exemplo, para o dinheiro para fazer um o quê? Novo, por exemplo, para construir um novo aeroporto? Evidentemente. Que é uma coisa absolutamente estratégica no país. Se nós achamos que não temos dinheiro para construir um aeroporto, não é uma árvore, é política fiscal. O dinheiro público é dos impostos das pessoas. Mas não é só dos impostos, então. porque os setores estratégicos, se forem controlados pelo Estado, não é riqueza, não é? Então não dão lucro para as empresas que os privatizam e que usam esses serviços estratégicos? Ah, não dão? Então para que é que tem o interesse o privado nisso? Nas estradas, na energia, não é para dar lucro? É um bocadinho estranho achar que o privado tem interesse em ir buscar uma coisa. Os aeroportos não dão lucro? Era o que faltava, que tivéssemos a ideia que estão a fazer. Eles é que estão a fazer serviço público e o Estado não podia garantir estes instrumentos e alavancas do nosso desenvolvimento para fazer isso, justamente, que é ter uma estratégia de desenvolvimento do país baseada nestes setores que depois, evidentemente, alavancam também a economia do país, não é? E outras coisas, enfim, podemos dizer aqui para muitas coisas. Pronto, mas estou a dizer, por exemplo, também do ponto de vista do trabalho, não é? Nós, aquilo que é a possibilidade de termos trabalhadores com direitos, uma maior distribuição da riqueza, mais facilmente se faz quando se tem uma série de setores estratégicos e de uma grande massa de trabalhadores a Se está a sair operar. Completamente do tema. Pronto, estou a sair, mas é que eu acho que nós estamos sempre nestas pequenas coisas, nestas pequenas intrigas, quando aquilo que é de fundo e fundamental. Mas o tema de hoje é o tema exatamente, hoje é mas aí eu acho que estou a pôr a minha perspectiva dentro do tema que é o tema de hoje, que é o poder político tem que ser independente do poder económico e tem que regular aquilo que é a atividade económica do país e não pode ficar sujeito a este tipo de pressões, influências e crime, não é? E crime organizado. Jorge Nunes Sá, agora sim, chegou a sua vez. Aqui, boa tarde a todos, que eu não cumprimentei há bocado, estava a ver se alguém falava das crianças para ter uma saudação especial. Pronto, ninguém falou depois a Angélica. Olá, Angélica. E queria dizer isso. Nós estamos a falar aqui de iniciativa privada, de negócios privados, estamos a falar eventualmente de crimes. Bem, primeiro ponto, portanto, são coisas diferentes. Eu queria dizer duas coisas que digo sempre nestas coisas. Presunção de inocência de todos. No caso concreto, tenho pelo menos um amigo entre os arguídos, considero como tal, o vereador Sérgio Sintra, é meu amigo, e há pessoas que considero neste rol de arguídos. E aqui começa a primeira questão, já levantada pela Angélica, e que é muito importante. Nós não podemos viver neste sistema, e agora é moda esta detenção para prestar declarações. É uma moda que o Ministério Público inventou há uns anos, fazem uma mega operação, levam tudo de charola e depois vão fazer perguntas a seguir. Isto, normalmente, partindo de investigações que nascem de denúncias anónimas. Isto é uma fronteira que se ultrapassou da decência, já há muito tempo. Eu não estou a dizer que não há coisas para investigar, isso é outra conversa. Eu estou a dizer a forma como se tem feito. Evidentemente, porque isto já aconteceu na Operação Lumen. Quantos meses já passaram? Já ouviram mais alguma coisa? Não há absolutamente mais nada. Não há nenhuma alteração. Nenhum dos arguídos da Luma, exceto os que foram detidos, foram ouvidos até hoje. Já passaram quase 3 meses. Portanto, não, isto é insustentável. E nós falámos aqui também dessa operação. Sim, exatamente. No dia a seguir à mega operação dos 400 agentes nas juntas do PS e na sede do PS, houve uma coisa semelhante na Carris. Nós não podemos, a justiça não pode viver, já percebemos que tem lá um criativo para criar o nome das operações. Operação Marquesa, Operação Emergente, há lá um criativo, e às vezes com graça, convenhamos. Há operações que são muito giras. Os nomes das operações policiais, mas isto, a da Madeira foram aviões e tudo, e ainda não há nada. Quer dizer, nós não podemos viver nisto. E percebe-se, e isto é preocupante enquanto Estado de Direito, depois vamos já à matéria de facto, mas sobre o método, preocupante enquanto Estado de Direito é o Ministério Público, mesmo que não consiga acusar, entretanto já manchou as pessoas. Sim. E portanto parece que há uma certa vontade de, ok, é político, é suspeito, leva já com isto em cima e depois logo vamos ver. Depois logo, sim. Isto é inadmissível. Sim. Isto, esta parte é inadmissível. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo engenheiro Sócrates, e nos últimos anos ele tem contribuído largamente para que o seu julgamento não ocorra. Mas é inadmissível não acabar um processo ao fim de 14 anos que já leva. Isto não pode acontecer. Eu digo isto, eu já tive um processo com base numa denúncia anónima. Eu, para conseguir que ele acabasse em 6 meses, tive que renunciar a todos os instrumentos de garantia que uma pessoa tem. Porque só assim se consegue. Isto não está bem feito. Não está bem feito. E imagino que quem não tenha a certeza da sua absoluta inocência tenha a tentação a prolongar isto um bocadinho mais, a ver se entretanto a coisa vai. Não pode ser. Isto é o primeiro ponto. Segundo, vão ter que alterar algumas regras, não é? Sim. Em relação, e aí, as leis têm que ser alteradas para não haver estes mega processos que levam 20 anos. Eu não gosto de. Que ele não está a fazer mais do que qualquer dizer um de nós poderia fazer. Eu não gosto de dizer muito estas coisas, mas alguns dos hoje arguídos eram muito próximos do Dr. António Costa, que recusou uma reforma da justiça neste sentido proposta pelo Dr. Rui à época. Fez mal. E também me lembro que alguns dos atuais arguídos e detidos andaram, quando eu fui alvo de uma denúncia anónima, a comprar jornais de Correio da Manhã e a mandar distribuir pela cidade de Lisboa. Portanto, não vou dizer que estou satisfeito com o que lhes aconteceu agora, mas estou a dizer para a próxima tenham mais cuidado com o que fazem, que um dia também lhes acontece. Mas isso... Toca a todos, como é que estamos a dizer aqui. Toca a todos. Esta epidemia das denúncias anónimas e processos montados em base não se sabe bem de quê, vamos detê-los e levamos para ver, e depois logo se vê se há alguma coisa. É que depois parece que o Ministério Público, não querendo perder a face, o processo não pode morrer tão cedo, que é para manter qualquer coisinha. Isto é inadmissível. Falou-se há bocado do tudo diferente, leva 9 anos ou 10 anos ou coisa que o valha. É inadmissível. Isto não pode acontecer. Se há crime, se há pessoas suspeitas de crime, têm que ser rapidamente julgadas com todas as garantias, absolvidas ou condenadas. Se morrer daqui a 3 meses ou 4 meses, faz 3 anos que caiu um governo, não é? Sim. Com parágrafo de... Não, mas tudo isso, quer dizer. Tudo isso. Não se viu mais nada, zero. Sim, mas o governo cai mais pelos 75 mil euros na cómoda do que propriamente. Caiu por uma gota d'água, não é? Aquilo encheu o copo, já havia muitas coisas por trás. Dois outros pontos desta investigação que não precisam da justiça para chegarmos à conclusão. A doutora Alexandra Leitão aproveitou para se vingar da máquina do Partido Socialista em Lisboa, fizeram-lhe a vida negra na campanha. Ela agora, por uma vez, disse todos: olha, deviam ir todos para casa porque eu sou a única séria aqui do sítio. Esta frase, o Ricardo pode pintá-la de mil maneiras, e que ela parou aqui e que não disse mais nada. Quando ela diz deviam todos ir embora, é o número 2 e o número 3 dela. Portanto, ela está a dizer: vocês que me acompanharam não servem. E o resto é conversa. Sim. E há outra coisa que é política desta operação. Porque eu estou... Não é do ponto de vista da camaradagem política, digamos, a coisa mais correta de fazer. Não, ela expôs no completo os seus colegas de variação. Isso aí é... Não há forma de dar volta a isto. Não há forma. Ela disse claramente que o vosso caminho é a rua. Porque isto, falava-se ali se o Miguel Coelho tinha feito renúncia ou suspensão. Na prática, esta suspensão é para sempre. Porque o Ministério Público, daqui a 3 meses não vai rever medidas, não vai haver acusação, daqui a 6 meses, daqui a 9, daqui... Quando demos para ela, estamos no fim do mandato. Portanto, isto é uma coisa muito triste. A suspensão tem um limite máximo de 12 meses. A suspensão, acho que tem um limite máximo claro, de 12 meses. Claro, e daqui a 12 meses ele vai ter que dizer. E vai dizer renova o quê? Eu tive suspensão. Pode renunciar. Se, a acreditar nas palavras dele, ele vai acabar por renunciar. Pois. E eu não estou a fazer nenhuma pressão para que o Miguel Coelho renuncie, não, mas ele diz: eu vou sair para não prejudicar ninguém, para me poder defender. Ele não se vai defender no próximo ano, porque isto vai durar eternamente, tendo em conta o resto da prática que temos. Infelizmente é assim. Portanto, esta é a primeira nota política. A segunda, e esta para mim é que é importante, eu não quero saber, porque não sou autoridade judicial, se há ilegalidade, se não há, quem é competente para tal, que o faça, que investigue rapidamente, de preferência. Agora, há aqui uma questão política que é levantada, porque eu ouvimos todos, a senhora Presidente Junta de Santa Maria Maior subir ao púlpito da Assembleia Municipal há 3 semanas ou 4 semanas, não sei se foi no debate, na sessão de perguntas à Câmara ou na informação escrita do Presidente. Quem é essa pessoa? Pode dizer-se aqui? É a nossa Maria João, é Presidente. Sim, é a nova Presidente Junta, que substituiu o Miguel Coelho nas últimas autárquicas. É a Maria João Correia, de quem eu tenho a melhor opinião pessoal, não é isso que está em causa. Mas ela fala a dizer que não conseguia fazer ação social, que não conseguia fazer limpeza, porque não tinha dinheiro. Tendo em conta os números divulgados, é uma questão de opção política, porque por isso sobrava dinheiro para contratar propaganda. Portanto, isto aqui não há operação judicial que seja necessária, nem investigação que seja necessária. Se havia dinheiro, é pouco, mas é muito para uma freguesia, 800 mil euros, 1 milhão de euros para fazer contratos de publicidade, de comunicação, etc. Podia ser investido noutras operações. Portanto, aqui estamos a falar de opção política. Não tem nada a ver. Os contratos podem ser todos legais, impecáveis, todos certinhos e com zero questão de justiça a apontar. Não tem nada. E eu parto desse pressuposto. Mas há uma opção política. Optou-se, em vez de investir em ação social, o dinheiro que a Junta tinha disponível, optou por comunicação. E isso, politicamente, é factual e indisfarçável e condenável neste momento. Bom, alguém quer juntar uma frase e meia para irmos para intervalo e para irmos para o segundo tema, que já ultrapassámos largamente o tempo da hora deste tema? Ricardo. Eu percebo o Jorge e a questão política... subjacente, mas a verdade é que temos todos que esperar para saber o que falamos, não sabe que falamos, estamos a falar de contratos. Mas eu tirei a parte judicial. E todos salvaguardámos essa parte, não é? Creio que todos vocês salvaguardaram essa parte. Temos que aguardar e objetivamente eu nunca ouvi nem o Presidente Miguel Coelho, nem o Presidente Maria João indicar que deixaram de cumprir com as suas obrigações na freguesia por problemas, ao contrário da minha pessoa, que muitas vezes sou mais incisivo nesses termos e com aquilo que é os atrasos da Câmara, eu da parte dos dois não me recordo nestes anos de os ouvir, portanto eu não estava nesta sessão que me diz o Jorge, em que houve esta intervenção da Presidente Maria João. Eu acho que acima de tudo nós temos que olhar com muita seriedade para aquilo de facto que é isto, o que é que nós queremos. De facto, tem que se investigar o que tem que se investigar. Há neste momento uma política de denúncias anónimas de baixíssima qualidade, claro, e profundidade, sequer factual, mas que leva a ações destas. Isto é verdade, nós sabemos disto. No início do mandato anterior, no espaço de 4 semanas, 5 presidentes de junta do Partido Socialista, em semanas consecutivas, por denúncias anónimas, apareceram nos jornais, porque as denúncias eram enviadas à segunda-feira, à quarta-feira, os jornalistas ligavam para o Ministério Público Militar. Entrou uma denúncia anónima, entrou, sim senhora, vamos ter que investigar. Deixa-me só acrescentar uma coisa ao que estás a dizer. Deixa-me só acrescentar isto no sentido que estás a dizer. Somas à denúncia anónima, este novo método de deter. É porque há 10 anos atrás as pessoas recebiam uma notificação, apresente-se para prestar, claro, declarações. Agora não. Agora parece, vai tudo preso. É uma coisa inadmissível. Muito bem, para arrematarem. E portanto, eu acho que temos que seriamente, e é um tema difícil. Aguardar para ver o que é que acontece. Todos os políticos têm a receita de tocar neste tema, que sempre que alguém toca, parece que é o próximo que está exposto a que lhe batam à porta. E se calhar é. Mas a verdade é que tem que começar a bater este assunto com coragem. Porque nós não podemos ter uma democracia. Eu estou-me fiando que já me bateram, que está refém de uma ação judicial que possa deixar de ter aquilo que nós queremos, que é a sua independência. E portanto, e aqui não pondo nem do lado de outro, há investigações de todos os partidos, ou quase todos, sobre temas diferentes, sobre pessoas ligadas. Isto não é. Há que, de facto, porque senão nós um dia destes corremos o sério risco de termos uma democracia que está refém daquilo do que é a opinião do. Sim, há uns que vão fazendo a festa à conta disso. Não se esqueçam. E há uns que aproveitam isto. Ah, pois. Bom, vamos para um pequeno intervalo. Estamos no Fórum Lisboa, voltamos daqui a pouquíssimo tempo. Fico por aí. Aroma Limpa Facility Services. Serviços de desinfecção por nebulização ou pulverização com recurso a um desinfetante com amplo espectro, permitindo aceder a áreas de difícil acesso. Aroma Limpa Facility Services. Telefone 912-544-550 ou visite-nos em aromalimpa.com. Empresa certificada em limpezas. Praça da Alegria, de segunda à sexta-feira, uma história ou curiosidade, às 7h15 e 9h15. Patrocínio Valdo Paiva, um mundo de eletrodomésticos. Valdo Paiva Eletrodomésticos, onde encontra todos os eletrodomésticos que precisa, com os melhores preços, qualidade e facilidade de entrega. Visite-nos na Rua João Vilaré 36, Loja 9, na Ramada. Estamos também na internet, em valdopaiva.com. Veja as fantásticas campanhas que temos para si. Valdo Paiva, um mundo de eletrodomésticos. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, cá estamos de volta para a segunda parte do Fórum Lisboa e estamos assim... estávamos a continuar a discussão que tivemos na primeira parte, falámos da operação emergente que aconteceu há uns dias e agora queremos falar dos contratos de delegação de competências. Finalmente foram assinados alguns, por quanto tempo? Sofia Lisboa, vou começar por si, que foi aliás um tema que a Sofia lançou. Nós já falámos aqui, convém sempre explicar às pessoas o que são estes contratos, sim, de delegações de competências. É a Câmara que dá dinheiro às juntas para as juntas fazerem algumas coisas que estão mais próximas, digamos, da população para poderem fazer, e assim a Câmara dá o dinheiro e a Junta é que faz, é isso? Certo. Há aqui coisas a montante disso, que é a delegação de competências nas câmaras. Nas, não é? Câmaras, portanto, há aqui todo um processo que vai correndo. Mas para explicarmos para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar. E que vem sendo decidido, e foi decidido por PS e PSD, esta questão da delegação de competências, ou seja, do Estado Central, e é importante pensarmos nisto até, de certa forma, para justificar o caso da posição do PCP de não concordar, que é nós termos serviços públicos que devem ser garantidos de forma universal e com igualdade. Para o PCP seria mais centralizada, isso devia ser centralizado na Câmara. O que nós temos é pensar o acesso à saúde, à educação, à limpeza e higiene urbana, à cultura, uma série de obrigações que estão, enfim, constitucionalmente consagradas e, portanto, que o Estado deve garantir aos seus cidadãos. Peço que seja sintética, vou tentar, mas não deve ter assim tanto para dizer. Não, mas vou tentar, isto. Vou tentar para dizer que, portanto, há diferentes... Sim, o Ricardo teve as excedências de tempo, como na Assembleia Municipal. Há uma série de compromissos que partem dessas obrigações constitucionais e, portanto, a ideia de fazer delegação de competências do Estado para as câmaras municipais foi criticada pelo PCP desde o início, porque era transferir responsabilidades. Mas as câmaras também transferir, estão, é? Algumas aceitaram, outras não, ou sim, pelo menos outras não estavam de acordo, a Associação Nacional de Municípios estava contra, sim, portanto, enfim, não foi uma coisa pacífica, e de facto, muito daquilo que o PCP avisava aconteceu, que são transferidas as responsabilidades sem os necessários recursos financeiros para dar conta dessas responsabilidades, nomeadamente no caso das escolas, já falámos aqui. Já falámos aqui, no caso da educação, eu estava justamente a pensar nisso. E portanto, sim, aqui o que é que acontece? E daí, qual é que é a origem desta crítica? É que, neste momento, as câmaras e pelo país fora, os cidadãos têm determinado acesso a serviços públicos e que deveriam ser de qualidade, consoante aquilo que é a capacidade dos municípios de dar resposta a coisas que deviam ser garantidas pelo Estado Central. E, portanto, aqui estamos a falar desse primeiro conjunto. Depois, as câmaras também assinam contratos de delegação de competências com as juntas para determinadas coisas. E foi isto que ficámos muitos meses à espera e que o Ricardo já abordou aqui várias vezes. Há coisas diferentes do que tem sido assinado. Os para rematar, assinados. Sofia, os outros têm um minuto cada um. E, portanto, nós, neste momento, o que tivemos de novidade, não sei se é novidade, mas, enfim, pelo menos de esclarecimento, é que estes contratos foram assinados, nomeadamente no que toca à limpeza e higiene urbana, por 6 meses, com a Câmara, e neste caso a senhora vereadora Joana Batista, a dizer que ia ser revisto pelo Executivo. Isto foi uma promessa, porque o Carlos Moedas disse que não estava de acordo com esta configuração, digamos assim, no caso da limpeza e higiene urbana, e portanto... Isto é, enfim, é aquilo que o PCP defende, é que não podemos ter 25 entidades a gerir aquilo que é uma coisa tão importante para a cidade, com a pressão que tem sofrido, etc. E é preciso arranjar uma forma de gestão que não prejudique a nossa cidade e, portanto, nós ficamos a aguardar essa... Angélica, um minuto, por favor. Um minuto a cada um. Muito rapidamente, assim como a Iniciativa Liberal está sempre a dizer que a Câmara não pode funcionar como tesoureira do Estado, as juntas de freguesia também não podem funcionar como tesoureiras da Câmara Municipal de Lisboa. Ainda mais. E portanto, se têm competências, têm que ter o dinheiro. Tem que ter as competências, tem que ter. Como nas escolas, que é um bom exemplo, não é? As decisões políticas de aprovar uma delegação de competências ou não, não pode ser feita como é atualmente, que é, já foi feito, já foi pago pela junta de freguesia, já vem em atraso, portanto agora tem que se fazer uma regularização de contas. Muito não pode bem, ser. Já percebemos. O mecanismo, Jorge, tem que ser alterado para ser... Um minuto também, Jorge, até mais. Certo. Só discordando aqui democraticamente da Sofia Lisboa, aliás ela é adepta da teoria do centralismo democrático e portanto é normal que não confie no sistema de delegação de competências. Não, a regionalização podia ser uma forma de resolver isso, mas era de facto bem. mais poder mais democrático. Mais das regiões, principalmente. Exatamente. No Alentejo, mas já não é voz, é do Chega agora. Jorge, mas eu vou voltar. Só, a única coisa que eu acho que tem que ser regulada... Está sempre com a partes. Eu pertenço... Só provocado aqui pela minha esquerda. Mas bem. Só dizer, a delegação de competência, eu participei no mandato anterior na Comissão para a Revisão da Reforma Administrativa, que não deu em nada, e há uma coisa que me assusta, que é o discurso de alguns presentes juntos a dizer, está tudo perfeito, nós só precisamos de mais competência e mais dinheiro. Também não é bem assim. E também tem que haver mecanismos de controle, e esta a operação emergente também tem a ver com isso. Muito bem. Ricardo, esta operação emergente, uma frase que é para apresentar o seu impacto. É o princípio que está em causa. O Estado é mais ou menos eficiente delegando em estruturas micro. Todos os estudos, não é empíricos, todos os estudos demonstram que quanto mais pequena a entidade, mais fácil é feita, mais barato, com maior eficiência. Outra coisa que falámos aqui é os atrasos de pagamentos, são os pacotes financeiros que não acompanham o estado de degradação das escolas, mas o conceito de delegação de competências da entidade pública micro, que é um conceito que funcionaria. Que funcionaria se as entidades não tivessem esta visão centralista da ANP, de que, não, que estão a passar poder. Pronto. Vamos à música, Ricardo. Vamos à música. Eu sou um fã incondicional do Zé Mário Branco, e podíamos escolher dezenas de músicas deste género. Foi José Mário Branco, pela letra, pela musicalidade, pela orquestração, por tudo o que trouxe à música portuguesa, pela sua própria humildade, que ao longo da vida nos transpareceu e nos banhou a todos com banhos de humildade, com aquilo que foi a sua vida. E a Inquietação é uma música especial, porque é uma música de facto que fala de como nós, mesmo na pior hora de todos,